Nossa vida é assim, o teu passado parece querer premeditar o nosso fim. Tudo que se passa, um dia quer voltar, você se fecha, se tranca, mas os pensamentos vêm para assustar. Não sei o que fazer, dá vontade de sumir e pra bem longe pra poder sair daqui é uma merda. Só vem para atrasar, você está na bênção, mas os seus pecados vêm para julgar. Agora eu estou de boa, outra pessoa eu quero ser. O mundo, a maldade não faz parte do meu proceder. Caminho reto com os pensamentos em Jesus. A maldade saiu da mente, porque Jesus é a minha luz. Tudo nesta vida tem explicação. O teu passado precisa de um fim e Jesus é a solução. Você fica se perguntando por que que tem que ser assim. O sangue escorreu na cruz por você e também por mim. O seu passado, o seu pecado, ninguém pode julgar. Jesus os perdoou e no mar do esquecimento ele vai jogar. O seu passado um dia foi perdoado e lá na cruz ele foi crucificado. Agora ninguém pode te julgar. O seu passado Jesus veio para perdoar. O teu passado um dia foi perdoado e lá na cruz ele foi crucificado. Agora ninguém pode te julgar. O seu passado Jesus veio para perdoar, perdoar, perdoar. Um dia o diabo veio para me julgar, veio do inferno para me atrasar. Falou pra mim sobre minha vida, me chamou de pecador. Falou que eu não fazia parte dos planos do Senhor. Falou também que minha vida estava perdida e não adiantava o meu sacrifício. Usando as palavras começou a me derrubar. Usou o meu passado para me acorrentar. Chateado eu comecei a pensar e lá no fundo do meu coração comecei a olhar. Atormentado não sabia o que fazer. Dei lugar à maldade do diabo que queria me enlouquecer. Aquilo tudo começou a fazer efeito. Eu de mim mesmo comecei a sentir desprezo, dor e muita lamentação. Até que veio uma palavra no meu coração dizendo: eu sou o caminho e a salvação. Meu querido, seus pecados foi crucificado. Você agora é livre do seu passado. Tudo em você se fez novo e novo está. Sua vida agora é para me adorar. A cabeça da serpente tu vai estraçalhar. Jesus Cristo é a única saída. Ele veio ao mundo para dar a vida. Ele está ao lado do Pai. Nos enviou o Espírito Santo, o Consolador, para que nos mostrasse o que é o amor. A justiça vai ser feita no final dos tempos, onde ao lado de Jesus vamos reinar eternamente. O seu passado um dia foi perdoado e lá na cruz ele foi crucificado. Agora ninguém pode te julgar. O seu passado Jesus veio para perdoar. O teu passado um dia foi perdoado e lá na cruz ele foi crucificado. Agora ninguém pode te julgar. O seu passado Jesus veio para perdoar, perdoar, perdoar, perdoar, perdoar.